direto à zona de ocupação, deixa para o nível 050, foi direto do na aguardando de operação para a final da 1-7. O ajuste no 013. turno 27, desce para 3.6, ou 20.03, 14 de turma, tem a presença de hoje, comunicado pela radial 640 do Zé Salvador. Deixa para 2.6 e forma o fundo visual para cancelamento do plano de acesso. tratando de estação 2 para o nível 050, autorizado direto Duna, aguardo vocês para o final do ano atrás. Boa noite, Azul 5127. Sérgio, eu disse que deram um passo. Comercial estacionado 0155, descontando já de parâmetros, se averta. Agora se acerta para todos. Thank you. interrupção. Foi direto de Sona, 5.7.2.0, agora a gente vai passar o final de vídeo, alta a sensação, pode ser.